Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta mais uma vez essa semana com o nosso bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer a boa música, aquele repertório que não ouvimos mais nas rádios convencionais, rádios comerciais. Estamos aqui cumprindo essa missão que me dá prazer ouvir e compartilhar a boa música popular brasileira. Eu considero isso, chamo de missão, porque considero de fato uma missão. Né? Já que é tão difícil ouvirmos a boa música popular brasileira hoje na mídia convencional. Então é para isso que eu convido você agora, nessa próxima hora, ficarmos juntos ouvindo música, ouvindo a boa música e relembrando bons momentos. E para isso, então, vamos relaxar, tomar aquela aguinha, aquela cervejinha, aquele vinhozinho. Garçom, deixa uma latinha aqui, por favor. Né? Uma aguinha mineral, uma água de coco, enfim, do jeito que você quiser, mas relaxado para curtir bons momentos. No nosso programa de hoje teremos um papo nutritivo com a nossa nutricionista Denise Braga e eu quero saber então dela, né, já sobre o que ela vai falar para a gente hoje no papo nutritivo. Olá, Denise, conta para a gente sobre o que você vai falar no papo nutritivo hoje. Qual o assunto de hoje no papo nutritivo? Olá, ouvintes. Hoje, no nosso papo nutritivo, vamos falar sobre higienização de alimentos e utensílios de cozinha. Vocês sabiam que a contaminação dos alimentos acontece principalmente na hora da manipulação? Fique aí, ouça o nosso papo nutritivo e evite esse problema. Muito bem! Caramba, o que existe sujos mundo por aí, né? Então é bom ficar ligado no papo nutritivo da Denise hoje, que ela vai contar pra gente como higienizar os alimentos, higienizar as mãos e o ambiente. Isso é importantíssimo, né? É porque a gente pode ser contaminado aí. Vamos ver daqui a pouco a Denise conta isso pra gente. Também teremos o Dois Tempos, quadro também já tradicional. Hoje vamos focalizar o grupo vocal Os Cariocas. Muito bom. Os Cariocas, um grupo que eu gosto muito. Se você tem alguma dúvida sobre nutrição, se você quer ouvir alguém focalizado no nosso Dois Tempos, se você quer mandar um repertório, aquela listinha de 14 a 15 músicas para o nosso especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Também, se você quer pedir alguma música, se você quiser, pode fazer de viva voz. Basta mandar no arquivo anexo o seu e-mail com a nossa gravaçãozinha, a gente coloca aqui, é de viva voz. Também, se você quer mandar algum comentário, crítica, sugestão, faça uso do nosso endereço eletrônico batepapomusical1@gmail.com. batepapomusical1@gmail.com. Vamos abrir a parte musical do nosso encontro de hoje ouvindo com Ted Moreno, do nosso grande Ari Barroso, Canção em Tom Maior. Eis aqui uma canção em tom maior, para cantar toda a alegria de viver, para cantar um certo amor que é a razão do meu sofrer, uma dor que não maltrata que é boa de doer. Melodia harmonizada ao natural, escutando a voz do Mestre Universal, o coração quatro tempos se marca o compasso ideal da canção. Como em quatro tempos vivemos a vida, interpretação simples da vida. Lará, lará, lará, lará. Eis aqui uma canção em tom maior para cantar esse poema que é meu bem para viver. Com meu bem, mais ninguém. Escutando a voz do Mestre Universal, o coração em quatro tempos se marca o compasso ideal da canção. Como em quatro tempos vivemos a vida, interpretação simples da vida. Lará, lará, lará, lará. Eis aqui uma canção em tom maior para cantar esse poema que é meu bem pra viver. Com meu bem, mais ninguém. Canção em tom maior, foi o que ouvimos com Ted Moreno, tenho certeza que você não ouviu essa cantora há muito tempo, e a canção é do Ari Barroso. Na sequência vamos ouvir com Roupa Nova, Feito para Sonhar, a composição de Paulo Massadas e Nando. Oi, você por aqui? Oi. Você tá sozinha? Tô com um amigo. Poxa, que pena. Ah, mas ele é só um amigo. É, mas ele tá de lá só olhando pra gente. Ah, deixa pra lá. Sabe que eu ando louco atrás de você, só te procurando? Sabe o que que é? Eu tenho saído tão pouco. Mas essa vez a gente tá aqui, a gente pode até ficar junto de repente. Ai, não sei. Vamos lá abraçar. Uhum. Quando eu tô aqui contigo, eu sinto até um sabor de emoção, uma coisa. Isso tá parecendo um comercial de refrigerante. Poxa, não é não, nossa, até legal. Cola o teu ouvido em minha boca, que a gente bate dentro um pouco. Deixa que eu fale tudo que quiser falar. Transe uma hipnose, um tchan. E aí, tá curtindo? Tô adorando. A gente podia de repente largar isso aqui, sair fora, né? Dar uma volta. Ah, não sei. Ah, por quê? Eu quero ficar contigo, a gente pode ir num barzinho, sentar, tomar um negócio, aí depois. Depois o quê? Depois eu te levo pra casa, né? Ah, depois de tudo isso, me levar pra casa? Ouvimos Com Roupa Nova, Feito para Sonhar, de Paulo Massadas e Nando. Este é o Bate-Papo Musical. Na sequência, vamos ouvir com Vânia Bastos, Esse Rapaz. A composição é do Eduardo Gudim. Como é que pode? Eu vim tua cara inteira assim, nem chamo sua atenção. Mas o meu corpo sempre pode, se sacode quando eu danço assim. Todos olham pra mim. E o que pensa esse rapaz? E o que pensa esse rapaz? Ficando engraçado, não está mais zangado, está interessado. É que o meu corpo sempre pode se sacode quando eu danço assim. Todos olham pra mim. O que que pensa esse rapaz? Essa morena é bem pra mim. Esse rapaz não percebeu que tem meu coração. Como é que pode? Eu pinto a cara inteira assim, nem chamo sua atenção. Mas o meu corpo sempre pode se sacode quando eu danço assim. Todos olham pra mim. E o que que pensa esse rapaz? E o que que pensa esse rapaz? Mas eu insisto e vou dançando gingado. Seu olhar me seguindo vai ficando engraçado. Mais zangado, está interessado. É que o meu corpo sempre pode se sacode quando dança assim. Todos olham pra mim. E o que que pensa esse rapaz? Essa morena é bem pra mim. Ouvimos com a Vânia Bastos, do Eduardo Gudim, Este Rapaz. Na sequência, vamos ouvir e relembrar com Abílio Manuel, Pena Verde. A composição é do Abílio Manuel. Me deu só que ela caiu do céu. Tenho agora quem me quer, no meu cravo pra quem quiser, mas pena verde não abro mão, pois desconfio do seu coração. Pena verde, pena verde, pena verde, pena verde. Pus um cravo na lapela, sou escravo, eu sou dos olhos dela. Só que ela caiu do céu. Não adianta fugir do feitiço. Com você é todo seu beijo. Agora sim não há mais problema. Eu tenho você, sei que vale a pena. Mas pena verde, pena verde, pena verde, pena verde. Ouvimos com Abílio Manuel, dele Pena Verde. Bate-papo musical 1@gmail.com é o e-mail para sua participação, com sugestões, críticas, comentários, sugestão para o Dois Tempos, né, para perguntas para a Denise Braga, nossa nutricionista, quadro Papo Nutritivo, também para pedidos musicais, enfim, se você quiser participar conosco, mande e-mail para bate-papo musical 1@gmail.com. Essa tal felicidade, canta Tim Maia. Também ele compôs. Já rodei todo esse mundo procurando encontrar um amor, um bem profundo que eu pudesse realizar. Os meus sonhos de criança, como todo mundo faz, formar uma família como era dos meus pais. Mas o tempo foi passando e a coisa mudou. Solidão foi se chegando e se acostumou. Essa tal felicidade hei de encontrar. mesmo se eu tiver que aguardar, se eu tiver que esperar. Pois eu não desisto, sou fiel, não abro mão de ter filhos, ter amigos, companheira e irmãos. Se essa vida é bonita, ela é feita pra sonhar. Mas aumenta o meu desejo de afinal te encontrar. Mas o que eu não me acostumo é com a solidão. Um pedaço do seu beijo ou seu coração. Isso já me fortalece, me faz delirar. Mesmo se eu tiver que escolher, se eu tiver que esperar. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Dois tempos. Grupo vocal formado no Rio de Janeiro em 1942 e em atividade até hoje, fizeram escola na arte de cantar música popular a várias vozes, misturando polifonia e efeitos rítmicos. Influenciado por outros grupos musicais, como Bando da Lua, Anjos do Inferno e Quatro Ases e um Coringa, estrearam no programa de Calouros de Renato Mursi, na Rádio Mundial, onde na segunda tentativa foram campeões. Apresentaram-se então ao diretor da Rádio Nacional, Radamés Nhatali, e foram contratados em 1946 para participar do programa Um Milhão de Melodias, e permaneceram na rádio por 20 anos. Ismael Neto, um de seus fundadores, ao lado de Severino Filho, Salvador e Tarquínio, passou a compor nos anos 50, produzindo sucessos como Valsa de uma Cidade, com Antônio Maria. Foi o principal arranjador do grupo até sua morte prematura, aos 30 anos de idade, quando os arranjos passaram a ser assinados, em sua maioria, por Severino Filho, seu irmão. Foram muito populares com o repertório de bossa nova, inovando na maneira de interpretar o estilo. Em 1997, foi lançado o CD A Bossa Brasileira, indicado para o Prêmio Sharp. No ano seguinte, o grupo fez shows ao lado de Leni Andrade, Wanda Sá e Roberto Menescal. E ainda em 1999, participou de uma faixa do CD Crooner, de Milton Nascimento. Nosso Dois Tempos de hoje focaliza o grupo Os Cariocas. De 1957, vamos ouvir de Jairo Argileu e Ismael Neto, se teus olhos dissessem. E de 1992, Prêt-à-porter, de João Bosco e Aldir Blanc. Dois tempos. Além de empurrar, quer que Este foi o nosso Dois Tempos de hoje e focalizamos o conjunto vocal Os Cariocas. Na próxima semana voltaremos com mais um Dois Tempos. E se você quer ver alguém focalizado aqui no nosso Dois Tempos, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com e faça a sua sugestão. Fátima Guedes canta dela Incerteza. Papo Nutritivo com Denise Braga. Olá, pessoal! Vocês sabiam que a forma com que preparamos e manipulamos os alimentos causa muito mais problemas do que o que propriamente comemos? Higienização é o assunto do nosso papo nutritivo de hoje. A pia tá cheia de louça, o banheiro parece que é de botequim. A casa tá desarrumada, nenhuma vassoura tu passa no chão. Meus dedos estão se colando de tanta gordura que tem no fogão. Quando falamos de higiene, lembramos logo de segurança alimentar, que é o conjunto de normas de produção, transporte, armazenamento e manipulação dos alimentos, visando garantir assim o alimento próprio para consumo. E na maioria das vezes é na manipulação dos alimentos onde acontece a contaminação. E hoje então eu vou falar sobre descontaminação ou higienização, também como podemos chamar, para que possamos diminuir assim os riscos. O primeiro passo então é fazer a limpeza de alimentos e utensílios. A limpeza é a etapa que remove substâncias minerais e orgânicas, como resto de comida, embalagem, terra e outras sujidades. Nesse procedimento, usamos geralmente o auxílio de uma bucha ou rodo, mais água e detergente neutro. Porém, a limpeza não elimina todos os micro-organismos. Lembrando que todos os alimentos, antes de serem guardados nos armários, na geladeira, devem ser pré-higienizados. As embalagens devem ser descartadas, latas, vidros e plásticos lavados. Assim também devemos fazer com as frutas, verduras e legumes e trocar as embalagens, por exemplo, da carne. E depois a próxima etapa é a sanitização ou desinfecção, processo que deve ser utilizado algum agente químico, como por exemplo água sanitária ou álcool, sanitizando assim pia, parede, embalagens, frutas, verduras e legumes quando formos consumi-los. Mas atenção! A água sanitária encontrada no mercado deve estar especificada no rótulo, próprio para o uso em alimentos, pois são produtos com a concentração ideal dos agentes químicos. Caso contrário, podemos contaminar o alimento com excesso de hipoclorito. Para esse processo, vamos utilizar 1 litro de água para 1 colher de sopa de água sanitária. Ou então, podemos encontrar nos mercados pastilhas sanitizantes. E nesse caso, deve-se seguir a orientação do fabricante. Para sanitizar frutas, verduras e legumes, devemos deixar os alimentos imersos nessa solução por 10 minutos, não devendo aproveitar para a sanitização de outros alimentos, pois além da água já estar contaminada, a água sanitária é um produto volátil. Podemos usar também essa preparação para sanitizar utensílios como facas, liquidificador, batedeira, pia e demais utensílios que usamos na cozinha. É mito achar que o vinagre faz o papel da água sanitária na eliminação de micro-organismos. E também vamos citar a etapa de conservação. Conservar um alimento é manter as características do produto durante a vida útil de armazenamento, durante o tempo que ele ficou exposto nas prateleiras, orientações especificadas no rótulo, como prazo de validade, temperatura a ser armazenado, assegurando sua estabilidade ou esterilidade adquirida durante a sua utilização. Chega de tanta sujeira, eu vou começar varrendo. Também devemos estar atentos às condições de higiene do manipulador do alimento. O cabelo deve estar preso, sem perfume ou maquiagem, unhas curtas, com boas condições de saúde, como por exemplo, não estar gripado, não estar com diarreia e, claro, roupas limpas. E esse foi o nosso papo nutritivo de hoje. Se ficou alguma dúvida, mande um e-mail que eu volto para esclarecer. Tchau! As informações aqui contidas são de caráter coletivo. Para consultas pessoais, procure seu nutricionista. Essa foi a Denise, a nossa nutricionista, e mais um papo nutritivo. Aprendemos então como higienizar, né, nossas mãos, nossos alimentos, nosso ambiente, para que a gente possa evitar então futuros aborrecimentos, né, com a saúde aí por infecções. Se você tem alguma dúvida sobre nutrição, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com e a Denise virá aqui então esclarecê-la num próximo programa. Nascente, vamos ouvir na interpretação do Milton Nascimento e do Beto Guedes. E a composição é de Murilo Antunes e Flávio Venturini. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos de Murilo Antunes e Flávio Venturini, Nascentes, na interpretação do Milton Nascimento e do Beto Guedes. Belíssima canção, né? Canção de amor demais. Canta Elisete Cardoso, a composição é do Vinícius de Moraes e do Tom Jobim. Essa canção também dá título ao álbum de 1958 da Elisete, que marca, que é considerado o marco inicial da bossa nova. Diz que amar será meu fim. Que desespero traz o amor. Eu nem sabia o que era o amor. Agora eu sei. Ouvimos na fantástica interpretação da divina Elisete Cardoso, Canção de Amor Demais, do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes, do, repito, álbum de 1958, álbum inicial, álbum, não, marco inicial da Bossa Nova. Vamos ouvir do Ivan Lins e do Vitor Martins, na voz da Simone, Amor. Vem me seduzir, que tô pronta pra ir. Vem me encantar, me tirar dos confins, fazer festa pra mim. Vem, coração, acender meus balões, minhas paixões. Vem me afastar as assombrações, arejar meus porões. Vem acalmar os meus vendavais, meus temores, meus ais. Vem e me faz cada vez mais audaz, cada vez mais capaz de acreditar que ainda posso tentar continuar. A gente ser feliz, cantar, cantar, cantar, como a gente sempre quis. Lutar, lutar, lutar, pra gente ser feliz. Cantar, cantar, cantar, como a gente sempre quis. Do Vitor Martins e do Ivan Lins, ouvimos na voz da Simone, Amor. Esse é o bate-papo musical que está chegando agora na reta final. E lembrando, só se você quer mandar e-mail pra gente com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, ou envie o seu repertório para a nossa especial do mês, né? 14, 15 músicas, listinha de 14, 15 músicas. Especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Ou se você também quer ver alguém aqui no nosso quadro Dois Tempos, ou ainda, se tem alguma dúvida sobre nutrição, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. De Ronaldo Bastos e Ed Mota, vamos fechar esse nosso bate-papo musical de hoje ouvindo Outono no Rio, na maravilhosa interpretação do Ed Mota. A gente imagina sempre Ed Mota, né, mais pop, mas ele também tem uma interpretação maravilhosa quando canta música assim, mais uma canção mais lenta, né, um outro estilo de música. Vamos conferir então? Vai amanhecer, juntos pela madrugada, luz contra luz, sobre os dois irmãos. Pra mim, há um lugar para ser feliz. Além de abril em Paris, outono, outono no Rio, no seu olhar já se fez manhã. Vamos logo a Guanabara. Vai se fechar, vou levar você pra mim. Há um lugar para ser feliz, além de abril em Paris. Outono, outono, no ida lá do dia, ida lá do dia, lá do dia, lá do dia. Se fez manhã, vamos logo a Guanabara. Vai se fechar, vou levar você pra mim, pra mim. Há um lugar para ser feliz, além de abril em Paris. Outono, outono no Rio. Yeah. Outono, outono no Rio. Hello.